Há quem fale que não gosta, mas isso é fraca resposta para quem tem sangue domingo. E quem não gosta de festa, apenas o que lhe resta é ficar no seu cantinho. Eu nunca fico parado, vou sempre a todo lado para dançar a putaria. Chama por mim que eu vou, se a festa for da boa. Chama por mim que eu vou, ao baile da patroa. Chama por mim que eu vou, não posso ficar. Concertina, o povo logo se anima, não dá para ficar parado. É um vira e um malhão, bate um pezinho no chão, danço de lado para lado. Em casa sinto-me mal e se estiver no arraial, o baile fica animado. Chama por mim que eu vou, se a festa for da boa. Chama por mim que eu vou, ao baile da patroa. Chama por mim que eu vou, não posso ficar fora. Agora até já não me importa, todo mundo a mim.

mas o meu coração não deixa de amar. Ai, sem ti, algo de fato tem páginas soltas. Sem ti, os filhos perguntam quando é que tu voltas. Tu sabes, já tivemos tantas fases, mas aquilo que tu não fazes, dito ao nosso fim. Numa casa que era todas, hoje em dia onde nós nunca. E o silêncio deixa pra depois, o que antes era prioridade. Então fala, se estamos no fim da estrada, ou se há uma via no mesmo sentido pra te avançar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, se há uma via no mesmo sentido pra te avançar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, cabeça não quer mais, o meu coração não deixa de amar. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. A casa vai cair, o chão vai tremer. Sorriso no bolso, de copo no ar, coração aberto, vamos todos dançar. Há uma vida que espera por ti, aproveita agora e vem ser feliz. E vai abaixo e vai acima, canta comigo, vive lá a vida. E vai acima e vai abaixo e vem. Acontecer, a casa vai cair, o chão vai tremer. Na voz do povo encontro calor de cidade.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Até ao fim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. mais contar. Tempo está fora de tom. O amor tem o poder de afinar.

se chama. E se o meu corpo que me amas, queimou com os teus braços em alma, um dente voltado do beijo, respira a neve de feio. Sonho tua mão no meu corpo, é numa película que louco. E depois do transe desperto, escuto dizer: queres acertar? Quero mais, quero ter até cerca. Vai ser dura, a noite vai ser boa.

Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. melhor sozinha. Devia ser crime ainda não seres minha. Quem te deixa só pode ser louco. E não é pouco. Tu és amor à primeira vista. Mulher para casar, capa de revista. Quem te deixa só pode ser louco. E assim que ele for, eu vou pra aí, amor. Eu já não sei se corro atrás de ti, se espero, se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser o ombro aí onde tu choras, onde vês. Aqui nunca vais ser tratada como uma qualquer. Pobres namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher. Vai secando as lágrimas, vai limpando a cara. Se a saudade te matasse, nem bem eu já cá não estava. Se fosses minha, nem uma semana longe de ti eu ficava. Vê se arranjasse um espaço para mim aí em casa. Uma gaveta para as meias já bastava. Para o tempo que eu quero passar contigo, mais vale trocar a morada. E assim que ele for, eu vou para aí, amor. Eu já não sei se corro atrás de ti, se espero, se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser o ombro amigo onde tu choras ou me vês. Aqui nunca vais ser tratada como uma qualquer. Pobres namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher. Espero, se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser o homem amigo onde tu choras, onde vês. Aqui nunca vais ser tratado como uma qualquer. Pobres namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar e não dizer que é uma só. Ela viu o pôr do sol depois de um beijo. Disse que era para sempre no seu coração. Mas não, não, não, não, vai dar confusão. O amor às vezes é confundido com um beijo solitário mesmo sem sentido. Mas não, não, não, não, vai dar confusão. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel, seres fiel, mas só. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel, seres fiel, mas só. Na próxima vida. Se beijou do carnaval em fevereiro. Achou que esse beijo ia durar o ano inteiro. Não, não, não, não, não. Já deu confusão. Na boca um gosto bom, com sabor de despedida. Espero que esse amor se encontre em outra vida. Amém. Vai ser tão bom. Nossa confusão. Quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só. Na próxima do sol depois de um beijo. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Festa boa,

Tempo. Cadê meu rosto, a conversa é tua. Qual de nós dois vai pra cara? Cara, sumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso. Mas às tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai pra cara? Dividir a culpa. Qual de nós dois vai pecar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pecar a multa? Entre cara, cara e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso. Passaste tantas a velocidade no lado. Qual de nós dois vai pecar a multa? Entre cara, cara e assumir a culpa. Dança com o duro, dança comigo, tu vais gostar. Ontem fui à festa para me divertir. Tanta malta fixe, estavam todos a curtir. A banda tocar e a malta a dançar. Juntos bem certinhos e sem ninguém se enganar. Não há outra dança como esta. É tão boa para fazer a festa. Não há outra dança como esta. É tão boa para fazer a festa. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dou só alguns passinhos para a frente e para trás. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Depois um saltinho, é mesmo assim que se faz. A minha Maria no meio a brilhar. E eu envergonhado, pois não sabia dançar. Pensei cá comigo, tenho que aprender. E fiquei atento ao que eles estavam a fazer. Os passinhos já não são problema. Eu agora sei dançar o esquema. Nunca aprendi dança como esta. É tão boa para fazer a festa. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vou só uns passinhos para frente e para trás. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Depois um saltinho, é mesmo assim que se faz. Dança com o duro, dança comigo, tu vais gostar. Não há outra dança como esta. É tão boa para fazer a festa. Nunca aprendi dança como esta. Agora que eu vou ser o rei da festa. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dou só uns passinhos para frente e para trás. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Depois um saltinho, é mesmo assim que se faz. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dou só uns passinhos para frente e para trás. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Depois um saltinho, é mesmo assim que se faz. Dança com o duro,

assim, se não me quer seguir, a festa não presta. É romance, é fantasia. O tango é cor.